ligado. Quem fica parado vai levar um tá ligado. O vermelho tá tocando pra ninguém ficar parado. O vermelho tá tocando pra ninguém ficar parado. Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco. Mostra que tu é doido, mostra que tu é. Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado. Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado. Vai dançando vai, vai tremendo vai. Vai dançando vai, vai tremendo vai. Deixa ele dançar, deixa ele endoidar. Deixa ele fazer o caqueado sem parar. Deixa ele fazer o caqueado sem parar. Ele é desguiado, não quer saber de nada. Ele é desguiado, não quer saber de nada. Esse cara é doido, esse cara é pouco. Esse cara é doido, esse cara é pouco. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. Toma, toma na pressão. Toma na pressão, toma, toma na pressão. Pop, agora que eu quero ver. Quem fica parado vai levar um tá ligado. Quem fica parado vai levar um tá ligado. O vermelho tá tocando pra ninguém ficar parado. O vermelho tá tocando pra ninguém ficar parado. Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco. Mostra que tu é doido, mostra que tu é. Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado. Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado. Vai dançando vai, vai tremendo vai. Vai dançando vai, vai tremendo vai. Deixa ele dançar, deixa ele endoidar. Deixa ele fazer o caqueado sem parar. Deixa ele fazer o caqueado sem parar. Ele é desguiado, não quer saber de nada. Ele é desguiado, não quer saber de nada. Esse cara é doido, esse cara é pouco. Esse cara é doido, esse cara é pouco. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. Toma, toma na pressão. Toma na pressão, toma.